asas, as minhas também. Abre as asas. Eu fico bem. Canal 2 da Antena Web. O que é que naquela rocha, pervida no meio do mar, arrasada pelo vento, despida pelo luar? Por que é que foi no segredo de não ter com quem falar, que me despedi do medo que tinha de me encontrar? Só, desembarco só, neste porto só, só é o que me espera. Só, entre mim e eu, um de nós me deu o espelho que eu quero. Não foi por ser inocente que ali me fui encontrar, a mim que já não me via nem me podia tocar. Foi porque um de nós sabia o que o outro lhe contou. Sabia que não fugia, nenhum de nós lá ficou. Só, um desembarco só, neste porto só, só é o que me espera. Só, entre mim e eu, um de nós me deu o espelho que eu quero. Só, neste porto só, só é o que me espera. Só, entre mim e eu, um de nós me deu o espelho que eu quero. Gostava que tu soubesses que tenho a rota traçada. Sei lá ir quando quiseres, se houver conversa adiada. Só, desembarco só, neste porto só, só é o que me espera. Só, entre mim e eu, um de nós me deu o espelho que eu quero. Só, desembarco só, neste porto só, só é o que me espera. Só, o espelho que eu quero. Só, desembarco só, neste porto só, só é o que me espera. Só, entre mim e eu, um de nós me deu o espelho que eu quero. Só, avenida não passa o teu avião. Tens

they can do, they can do, they can do, they can do, they can do, they can do, they can do. Não faz sentido largar-te agora para depois voltar atrás numa história com sentido. Eu sei do que és capaz. Olho para ti e vejo o meu fim. Olho para ti e vejo-me a mim sempre por aqui. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, dá-me o que tens. Uma força que nos faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma força que nos faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma fraqueza que nos faz tentar tudo mudar, tudo mudar e ficar. É impossível conseguir criar quando cada um segura o seu lugar e ninguém pensa em ceder sem saber porquê. Diz-me o que te faço sentir quando o meu pior é o que passa para ti. Vejo que estás a quebrar, mas tens de tentar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, dá-me o que tens. Uma força que nos faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma força que faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma fraqueza que nos faz tentar tudo mudar, tudo mudar. Não vai ser difícil. Nós os dois não vai ser. Uma força que nos faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma força que nos faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma fraqueza que nos faz tentar tudo mudar, tudo mudar. Uma força que nos faz unir e voltar atrás, unir e voltar atrás. Uma fraqueza que nos faz tentar tudo mudar, tudo mudar e ficar. Canal 2. mim. Mudaste tanto desde um dia que eu te conheci. Parece fácil esquecer, mas só eu sei a dor. Sinto falta do teu abraço, desse teu calor. Gosta-me muito continuar sem pedir um beijo de bom dia e a vontade de sorrir. Sair pra rua e gritar que só te amo a ti. Ver-te na minha cama toda nua e sentir. Falar bem baixo o teu ouvido sem te acordar. Dizer-te que és tudo que nunca te vou deixar. Fazer as juras de sangue, saliva ou suor. Contar-te a minha vida e entregar-te o meu amor. Se eu ter o teu olhar, despir a tua voz e conseguir fazer-te amar. Pois o amor não tem sentido, não tem explicação. Eu e tu sempre fomos um, não entendo esta divisão. Não pode ser, não posso acreditar, estiveste aqui. Não sei se foste por azar ou estava escrito assim. Não sei se é normal olhar para trás, pensar que estás. Não sei se é banal, mas juro não te vou deixar. Várias flores no meu jardim. Algumas delas até bem bonitas. Mas existe uma em especial que eu quero só para mim. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é o segredo fundo do mar. Como a vida nos prega partidas. Quanto mais fortes pensamos que somos, caímos em armadilhas. No problem, no preocupações. Eu tento viver minha vida, mas cruzei-me com um girassol. Colocou meu coração, teve sincerida. Cai várias flores no meu jardim. Algumas delas até bem bonitas. Oh, oh, oh, sim. Mas existe um bem especial que eu quero só para mim. Essa flor não me deixa conquistar. Ela é o segredo fundo do mar. Confesso que não estava prevenido, prevenido. Amar alguém e não ser correspondido. Oh, não, não, não, não, não. Eu nem sequer tive chance de a mostrar. Que o meu fogo te chama verdadeira. Por mais que eu tente e eu tento demonstrar, ela foge, deixa não acreditar. Ela deixa não acreditar. Eu gostava que gostasses de mim. Ela deixa não acreditar. Acredita. Ela deixa não acreditar. Sinto que é verdadeiro. Ela deixa não acreditar. Eu gostava que gostasses de mim. das minhas penas. Levo-me a voar por sobre as casas. Levo por paisagens mais serenas. Livre como o vento. Minhas asas e levo-me no ar das minhas penas e levo-me a voar por sobre as casas. Sei lá, tenho mais sensações que quando Palavras sintonia com o canal 2. Não digas mais, vejo escrito nos teus olhos, queres-me fora dos teus sonhos. Quando o dia amanhecer, vais acabar uma história inacabada, sem dizer uma palavra, quando há tanto por dizer. Não faz assim, não faz. Antes do fim, não peço nada mais. Dá-me só mais um momento, deixa-me parar o tempo, para te conquistar ainda e prender-te à minha vida. Dizem tudo, queres-me fora do teu mundo, logo quando o sol nascer. Sei que te vais, só não entendo o motivo, para fechar assim um livro, quando há tanto por escrever. Não vas assim, não. Antes do fim, não penso nada mais. Dá-me só mais um momento, deixa-me parar o tempo, para te conquistar ainda e prender-te à minha vida. Dá-me só mais um momento, deixa-me parar o tempo. Céu na terra, flores, sopram ventos, movem-se as marés, porque eu não tenho tudo o que tu és. O meu céu na terra, calma no meu mar, paz na minha guerra, luz do meu olhar, só tu sabes, sabes como fazer a chuva parar. Só tu fazes, fazes, só tu fazes o meu sol brilhar. Sem ti não há mais amanhecer, sem ti o tempo parou de correr no céu sem cor. Só praia sem mar, noite sem luar, só tu sabes. Yeah.